5217, desça para 2 mil pés, autorizado a final de LSX-3, reporte final estabilizado. Estabilizado, azul 9978, pessoal. Azul 9978, combate a aproximação, chame torre 10895. Obrigado. O Olavo 03, a linha e mantém cabeceira 90. 3859, fala os 36, direito no 21, décima 1. Direito 211, tá 3, 2, 4. Salvador, bom dia, 9978 Azul, Avisal, Romarão 3. Azul 9978, continue a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado, travado. Sim. 9083, livre de decolagem, pista 90, vento 180 graus, 089. Azul 9978, cheque tem. Achei que travou, azul 9978. Azul 9978, livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 089. Obrigado, azul 9978. Azul 083, decolado 238, controle 2078. 208, eu vou no 0903. Sou de Salvador, boa tarde, eu vou 9083, passa 1400. Gol 9083, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, sai da Dael. 380 da Dael, gol 903. Localizador, TP 5217. TP 5217, complete aproximação, torre 10895. 10895, 5217, boa. É. Salvador, muito bom dia, TP 5217. 17 estabilizado no localizador. Trip 5217, continua a aproximação, reporte externo, transposto, baixado, travado. Reporte lá com cheque de trem, 5217. Azul 9978, solo 39, direito no 21, decima 1. Direito no 21. 3552 17, chega o trem. Não, normal, agora com o trem de pouso embaixo, é travado, 3552 17. 3552 17, livre pouso, posto 90, vento 190 grau, 09. Livre pouso na 10 para 3527. Chegou 903. Quando é na bridge, por favor? Gente, aguarde. Tip 5217, solo 543 direito no 21, décima 1. Solo. Cinco ali em decola, cabeceira, eu fiz 190, vento 190 graus e 909. Pino 79, mantém ponte pé e aguarde. Gol 9083, autorizado a prova de bridge. Dá pra gente, vou abrir, gol 9083. Correto, time sendo Recife, 251, na terra 3395. 251, 3395, gol 9083. Vivo no 79 ali, mantém cabeceiro na guerra. Oceano 6225, decolado aos 4000, controle em 20, decimal 8. 208, 6225, boa. Controle Salvador, bom dia, Oceano 6225. Oceano 6225, contato radar na decolagem, estou para o nível 320. 320, 6225. Trive 179, livre de colagem, pista 90, ventou 970 graus, 909. Salvador 6225, pode voar Elefa? Autorizado. Obrigado. Delta, bom dia. Vai na Pro de Itapuã, que é legal no 0 no meio. Então, 3179, decolado aos 49, controle 120, 08. 308, bom dia, 179. Bom dia, 309. Então, 3179 na escuta. Afirmativo, 3179, prossiga. Contato radar na decolagem, chega da Elsa para o 340. 340, 3179. Papá, papá, Zulu, Índia, Alfa, controle, prossiga. Temos o seu plano aqui para Salvador, tá modificando para Feira da Presente? Índia Alfa, desça para nível 085, O PNH para referência no 0 no meio. Chame 225, chame Centro Recife 260, Terno 288. Recife 260, 288, 6225, obrigado. Papapá, Zulu de Alfa, continuar descido agora ao seu critério para Feira de Santana, ao cruzar o 085, autorizado a levar frequência para a coordenação local. Zulu de Alfa, serviço radar terminado. Mike, Eco Delta já para descida? Desça para 510, Mike, Eco Delta. Aqui é o Delta Chamissão, RC2895. Santa 3179, chame agora Centro Recife, 251, alterna 13395. 251-3395, 3179. Para que o Delta prossiga para o farol de Itapuã, pode sobrevoar no mesmo. Do 4299, está autorizada a linha de decolar pista 90, vento 190 graus, 099. Eco Delta da Prevent está autorizado o circuito da pista 17, circuito não padrão com base pela direita, reporte girando base, o Mike Eco Delta. Afirmativo, circuito com base pela direita, reporte também girando base da pista 17, Mike Eco Delta. Autorizado. Azul 4299 decolado ao 01, controle 2008. 2008, bom dia. Controle, bom dia. Azul 4299 está passando a 1000 pés saída da EL. 4299, bom dia. Contato radar, bom dia. 340, saída da EL. 340 da EL, 4299. Eco Delta, livre pouso, pista 97, o vento 970 graus, 099. Livre pouso, 97, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, follow 04, livre pista pela direita, frequência livre a estacionar. Delta 3304, está autorizado a linha de decolar, pista 90, vento 170 graus, 90 mais. Quênia 3-1-1, dessa via para 2.000 pés, QNH-1-0-1-6, autorizada, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, reportará estabilizado, 16-6-3-1-9. Quatro 299, passa nível 1160, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 13395, 4200. Delta 3304, decolado 09, controle 20, decimal 8. Contamento para uma frequência. onda 083304. Controle 1208. 208, obrigado. Sobre Salvador, tá 3304, passa do 1 e 700. Então 3304, contato radar na decolagem, sua para nível 360, não, perfil da árvore. 360 na árvore, 3304. Da linha decola de imediato. Trinidade da linha decolar, pista 90, vento 190 graus, 90 nós. Pode voar, né? Só 3304. Confirma o controle. Chame 6311, complete a aproximação, chame torre no 895 com pouso. 295, grato. Salvador, 3304, pode voar na sua direta? Está presente o Elefa, 3304. Elefa, 3304. Corre Salvador, bom dia, Chiné 63, 11, final. Chiné 63, 11, continue a aproximação, reporte quando embaixo travado. Já abaixo travou, tem. Uma medição. Gente, continua a aproximação, aguardando para estar livre, hoje na minha 39. Para. Na M3 no 1, no livre pouso, visto 90, vento 1, 70 graus, 90 nós. 70 10 e pouso 63 no 1. Santa M663, circulado Zuno 4, controle 120, decimal 8. Controle 208, tá 3663, uma boa. Controle Salvador, acione a identificação. Uma boa, tá 3663, passando 1700 metros. 35414, contato radar 60 milhas sudoeste do VOR Salvador. Vou ir na proa de Mari, reporte no ideal de descida. Copiou o controle de Salvador? Salvador, uma boa, tá 3663, passando 2100 pés. Tá 3663, contato radar na decolagem, subo para nível 340, saída da EL. 340, saída da EL, seria possível Leda? Dívida, presente Leda, 3663. Vando Leda, obrigado, tá 3663. 2304, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 1288, TAN 3304. 260288, TAN 3304. 121 decimal 1. Não, não, não, grato. No 4, tá na escuta do controle de Salvador? 4-4, reporte unidade de descida. 0-0-0-9. 630, confirme a velocidade indicada. 240. Gente, 354 no 4, confirme a velocidade indicada. Gente, 354 no 4, desça para nível 060, QNH 10016. Graça. Bom dia, Oxenai 6312, relaxarem. Oxenai 6312, contato radar na decolagem, sul para nível 350, saída Puka. Puka 35, graça. P5384, está autorizado a linhagem de decolar, pista 90, com vento 180 graus, 119. Terna 13395. Boa. 1630, desça para 2000 pés, QNH 10016. No 630, está autorizado a final do procedimento e LS X-Ray reporte estabilizado. P5384, decolar 223, controle em 2008. 208, boa. Controle Salvador, boa, TP5384. TP5384, contato radar na decolagem, sua para nível 190 na PUCA. 905384. P5414, reduz a velocidade para 200 nós. 200 indicado, 5414. Pode prosseguir na descida. 5414, desce para 3000 pés, QNH 10016. 3000, 5414. 5414, desça para 2000 pés, QNH 1016, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Reduz a velocidade para 1709. O 1630 estabilizado no curso do localizador? Afirmativo, estabilizado e avistado. Gente, gol 1630, chama torre 1895. 1895, 1630. Torre, bom dia, gol 630, na final bastante travado. 630, livre tudo, pista 90, vento 190 graus, 099. Livre pouso 90, gol 630. Confirme para a torre. 59, mantém fonte de espera-guarda. Coloque 5414. 5414, complete a aproximação, chamo torre 1895. 1895, boa. Torre, boa, triple 5414, no lock. Triple 5414, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. É, reporte travado externo, chat de 3514. Minha 312, na escuta do controle de Salvador. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. É 30, solo aos 30, nível pista pela direita, solo em 121.1. Pico 414, checa o trem. Para passou externo, baixar travado. Livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 089. Livre pouso, triplo. 9 ali, mantém cabeceira 90. IP54114, solo aos 33, liga o pista pela direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, 1, boa. Vou 9979, mantém ponto de espera, guarde. IP259, livre de decolagem, pista 90, vento 180 graus, 109.